Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, quero te ver. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado, tem algo brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo.